3178 completa sinal 14, 2895, certeza. 2895, 3178, obrigado, boa noite. Voador, boa noite, está 3178, ILS, duas milhas para a Duna. 3178, reparte externo. Formada 3178. Falou, 28, livre à direita, solo 21, décima 1. Direita, 21, bom, nossa, tá. Tá. 3178, vento no 30 graus com 1 no NASA, altimetro no 0 no 2, aguarde pista livre. 3178, ciente, passando sempre.

3831, identifica, chegada boa, cabeça para 4 mil pés, ajuste 1-0-2. Desculpa, onde está dormindo 0-2, 3831. Três outros 31, autorizada para de bloco da presente. 3178, solos 31, livre direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, 3178, boa noite. Chegou no 723. Assim que a Viagra está finalizando o posto inicial táxi, ingresso já no portão 04, no 723. Após o tempo que iniciar o táxi, ingresso 10 para o 4, no 723. Alfa, Gilés, Portão, remoto no quadro do Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, Portão, Pátio 1. Alfa, Gilés, mantém 330 no momento. 6 livros, 62 no 2. Ok, de velocidade. Eu chamar 6212 da presente voadora, você não tem restrição para 3 mil pés na velocidade. Mantém velocidade, mantém a profunda, você não tem restrição para 3 mil pés na velocidade. 1-4-0, boa noite. 4-8-48. Índio, táxi, índio, ponte para 1-0-2-8-9-5, negócio 1-0-1-2, eu chamar 2-2-4. 6224, linha decola da 10, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Com medo da aproximação, até a chegada. Até a chegada, 3238. Controle 1868. 1868, sendo verificação, autorizada a chegada Mari, da Praia de Mari, deita até 050. Praia de Mari, 050. São as formações à frente, a gente pode voar da presente TAP, a gente dizia. 1868, sabe que o número 3 na aproximação está livre de desvio, se já estava pela zona da 7. Poxa, a gente vai reduzir aqui, voar na etapa e a gente evita essa formação, obrigado. Redução para 2, 1 0 norte. 3 1 0 3 2 3 1. Controle Salvador, boa noite, Azul 4107, passando 250 para 150, informação alta. Azul 4107, acendo identificação, autorizada chegada a Mário, desce até 0620. Autorizada Mário, desce até 060, Azul 4107. Está descendo 2224. Patrulha 2224 na patrulha, inicialmente até o nível 150, com patrulha 2224. 150, 2224. Número das restrições velocidades para azul 4107. Livre, azul 4107. Livre, azul 4107. Então, 3831, fugir contra o sequenciamento, direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, então 3831. Outro 68 velocidade. 139. Eu te mantenho, 230-1868. Autorizado para o Duna, para o Gol 968. Gol 3831, desça para 3000, pés, ajuste chama 012, 3831, curva agora a... Ah, a sua navegação veio Duna, 3831, desce para 3000, pés. 3000 para 10, Gol de Duna, 3831. Identifica a chegada, Mário do Capel 070-250 mais. 070-250 mais, 3000. 1-0, Natal, 10 November 873. I have to call for name 1-0, left turn, Puka Departure, and Z Transition. Departure Control 119, the small leads, code 5005. Então 3831, desça para 2010, ajuste 1012, está livre a letra. 2000, autoridade LS, 1-0-2-3-0. Quick assist for 1-9 at the moment, squawk, 5-0-5-0-5. Maria, just confirming, Opus 1-0 until Natal, then Upper November 8-7-3. Report red push and set up the red zero craft. Yes, baixado e travado. Boa noite, Chile 6212, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 4 nós, altímetro 1-0-1-2. 1-0-1-2, livre pouso, never be. É sério, agora a transferência com Aracaju. Aguardando o Xenero 624. 624 até 050. 050, 2224. Passando 224, novo limite, Ásia 290 de Salvador. H290, vai 224. Volume 868, tem restrição para 2 mil pés, ajuste 1012. 2012, volume 1008. Estabilizou a tona 3831. 3831, pouso 895, bom pouso. 795, obrigado, boa noite. Boa noite, voo 1090, descendo para o nível 1090, tem cabral. 1098, identifica, chegada Mário, 2780, redução para 2509. Descendo para o 0, já está mantendo 2509, identifica o 1098. Certo. Sola 46, livre direita, sola 121, décima 1. Livre direita, sola 21, alça, né? 22. Trono 07, sem restrição para 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil com 1012, ajuste a trono 07. Boa noite, Xané, 62. De Alfa, Kilo, Pad 3, remota 4, Romeu. Alfa, Kilo, Alfa, Kilo, Pad 3, remota 4, Romeu, Xané 62. O Alfa que você é Alfa, na escuta? Na escuta, consiga. Só fica atento a aeronave que está livrando na Fox, ingressando na Alfa. Vai prosseguir para 4, Romeu, ok? Só atento, talvez, você deve passar. Mantendo a proa, no limite é a radial 300 Salvador. Yes, 300 radial. É coral, rumo? Não, coral, quero as coral. Quero as coral. O Alfa que você escutou? O Alfa escutou, aguarda, caminha passar? Afirma, já leva posição 4 Romeu, 7 passagens, vai acontecer. Você está mais próximo, tem condições? Tem ativo, vai manter. Vai manter 7 pode ser? Ativo. O azul 4107, mantém a proa, limite ao localizador. Mantém a proa, limite ao localizador, azul 4107. Agora estamos coordenando com o controle Aracaju o nível para descida do 6224. Gente. Passado do 2224, desce inicialmente até o 070 e curva agora à direita, agora para o 1620. Desce o 070, direita, 160 de proa 2224. Azul 4107, da força para 3 mil pés sem restrição e para o localizador, manda para 050, vai só para o interceptor. Ok, 3 mil pés, 050 a proa, nessa força intercepta o localizador, azul 4107. 224, da presente direto VR, descendo para o nível 1620. Proa 224, passa agora a Conde, registrada terminada, mantendo o pretão no 60 e chama a controle Aracaju 1203. 203 para a Conde, 4107, Rua Duna, da presente. Direto Duna, Azul 4107. Passarigo 2223, desça para 4000 pés, ajuste na 012. Fazendo esse 4 para 4000, 1012. Desça para 050, tá 3600. 050, tá 3600. 1098, desça até o 0620. No 060 ou 1090. Desalvo no trânsito. Acerto 1234, nessa trilha está livre, né? O localizador. 2224, intercepta o localizador. Ah, só que o passarinho já passou do localizador, pode voltar? Autorizado Duna, está presente então, parceiro 2224, enquanto está? Duna, 2224. 1868, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Azul 4107, 2010, hoje chama 012, está livre ali, é a porta INSC. Autorizado 3000, vai reportar com o INSC e o INSC, Azul 4107. Acerto 2224 até 3000 pés, ajuste no 012, completa a redução para 1709. Aqui com o número 3, aeronave que traz 709 da Azul, meia dúzia de milhas para frente. 7, reduzindo a aproximação, 2224 desce 3000. Estabilizou. O Azul 4107? Azul 4107 estabilizou. Completa final, 1895 da Folder. 3.05, Azul 4.07. É o 3.152, adicione a identificação autorizada a chegada à Mário, desça até o 0.50. Mário até o 0.50. É o 3.600, subjetor para a sequência meio esquerda, voando para o 0.20, limite ao localizador. Esquerda 0.20, limitado logo, está 3.600. 3, Salvador, boa noite, Azul 4107, já está estabilizado, visual com o campo e com o tráfego à frente. Boa noite, Azul 4107, reporte externo. Chamará no externo, Azul 4107. Azul 0100, Azul. Estabilizado, passeio 2224. Passeio 2224, desça para 2000 pés, ajuste 1012, completa a aproximação, vai de transferência. Vai completar a aproximação, vai dentro do processo 2224. Então 3600, redução para 1709. 170, tá 3600. 1098, redução para 1909. 1909, 1098. Então 3600, desça até 3000 pés, ajuste 1012, aguardando o retorno final para essa sala localizador. 3012, aguardando o retorno final, tá 3600. 2098, agora até 4000 pés, ajuste 1012. 4000, 1012, 2098. Passada 2224, turno agora 1895, repouso. 1895, obrigado, não trabalho. Direita para o 050. Direita 050, está 3600. 07, baixar, travado, visual para o campo. Azul 4107, continua a aproximação, guarde pista livre. Continua aguardando a autorização, Azul 4107. Tower 11, 8 decimal in the fight, and last unit 81012, UFA 084. Boa, 5-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Cruzaram 2-1-1, boa noite, senhor. Linha 00, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Completa curva à direita, bora para o 070, nessa ponta está para o localizador. 2012, direita 070, nessa frente, certo do lote, está 3600. 250 graus com 49, altimetro no 012. Ok, pouso autorizado, ajuste no 012, pista molhada, 04107. Zona 098, completa a direção para o 709. Zona 709, Zona 098. Zona 098, vai seguir com o número 3 de aproximação. Aeronave que transcende agora exatamente 7 milhas à sua frente, aeronave da TAM, reduzindo. 7-0-0-0-0-0. Céu, acho que aqui o autorizado adicionamento para o táxi chama TOI 198-195. Passando 2-2-4, passando externo, embaixado, falado. Passando 2-2-4, aguarde pista livre. Guardando saliva. 4107, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, solo 211, azul 4107. Combo 2. Confere. 13 holding point, runway 10. Roger, maintain position holding point, Europa 084. Maintain position, Europa 084. 17, livrou na Echo. 4107, taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, posição 01, azul 4107. 1868, Juliette, portão 03. 4309. Completa final 14, 1895, bom pouso. 1895, boa. 1098, deixa para 2000 pés, ajuste 1012, está migrando o S, reporta localizador. 3-1-3-1-2, Cavaleiro do Lótico, 098. São 3152, redução para 2109. Da noite, azul 2713, tempo de informação para abrir. 2713, passando a identificação, autorizada a chegada a GOF, reporta das dúvidas. Chegada a GOF, reportaria na dúvida. Solo ao 59, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Nessa frequência, estou pátio Alfa Kilo por Pátio 322, o espaço militar próximo à direita. Sou Salvador, boa noite, está 3600, passando a terra, baixar travado. 3600, vai de pista livre. Paraná, fica livre, está 3600. Oi, Salvador, boa noite, eu sou o patrão do Chaco, tranquilo? Siga. Tá, Paraná, 4x4, tem 28 a bordo, eu estou na meia de 5 horas, eu tenho Salvador, não tem fita para você. Para 2010, ajuste 1012, reporta localizador. Zero, vento 150 graus com 5 nós, altímetro 1012. Tá, 3300, autorizado pouso, 5090, 1012, nós dois. Salvador, o céu tranquilo para direção ao Nocete. O ingresso é partilhado e pronto. Senhora, a gente se aproximou para decorrer da 1-0, devido ao nosso peso. Ok, se dá um livre cruzamento, é parte livrando. Será livrando, certo. Solo 02, livre direita, taxi centro frequência via alfa, é parte antes da Juliette. Ok, tá, livre direita, taxi a alfa, vai apontar antes da Juliette, não estou prestando, está 3600. Tá, oi, Salvador, boa noite, o... 1098 na cidade, baixo travado. Boa noite, com 1098, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 4 nós, altímetro 1012. E pouso na 10 com 1012, 1098. Line up and maintain runway 10. Line up and blade, runway 10 on your casino, right. Acceptando ILS, 3152, completa 14-1895, não pousa? Yes. Nós 98, solo 05, livre direita, táxi na frequência via Alfa, reportante da Juliette. Direita Alfa, reportante da Juliette com 1-0 na Juliette, TAM 3600. TAM 3600, táxi via Juliette, posição 1-3 da remota. Ingressa Juliette, remota 1-3, o TAM 3600. Aqui após livrar, mantém a posição na Lima, aguardando para prosseguir no táxi. Aguardar na Lima após livrar, o certo? Jorge, Salvador, boa noite, tá? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Pull up 084, cleared for takeoff runway 10, wind 140 degrees with 5 knots. Clear for takeoff runway 10, you have 084. Prossiga. Vou informar que uma das dúvidas que dá a questão da alta está queimada, uma das dúvidas vermelhas. Ok, que altura? É da questão da alta aqui em Brasília, gente. Gente, grato. Claro. Táxi via Alfa, Juliette, portão número 2. Alfa, Juliette, portão 02, número 098. Azul 273, conta de altura. Azul 273, desça para 4 mil pés, ajuste na 092. Livra direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita via Alfa, reporte antes da Juliette, na táxi via Juliette, posição 1-2 da remota. Juliette, posição 1-2 da remota, 0-3-1-5-2. Salvador, é o 0-3-1-5-2. Siga. Eu só informar, a gente viu que o colega da Oceanet também reportou alguma coisa sobre a pista, a gente também viu, e aqui na Taxi também, alguma coisa, a gente não conseguiu identificar o que que é, mas tem na Taxiway e tem na pista lá também. Mais alguma coisa, o que? Um objeto? Pode estar essa próxima ingresso, se ela ficar aquilo. Ali mantém, se ela ficar aquilo. Mantém, ali mantém. Então, a gente não conseguiu identificar o que que é. É alguma coisa assim, está espalhada na pista e aqui também na taxiway. Ok, em que altura? É quase aqui entrando na Juliette, antes de ingressar na Juliette, e na pista também mais ou menos na mesma linha ali. É, acredito que em torno de uns 300 metros à frente da Juliette em direção à 28. Quilo livre decolar 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós. Livre decolar, quilo. Chané 6258. Chané 6258, aciona a identificação, chegada mar e desça para o nível 050. 050 na chegada mar 6258. Percepção 3, controle no final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 012, informe no localizador. 2000, 02, autorizado, prosseguimento, reportaremos no localizador. Azul 287, por favor. 084, SM4140, contact com a Unity Center, frequência 125.45, e Sonego 126.85. 180, Poderia levar na praia de Dona? Eu sou a Cecília, pode aprovar a coral da presente? Pegando coral, Serra, Cecília. Ela? Atingindo 050-6258. 258, desça para 2006. Está autorizado a final do procedimento. Vai seguir tráfego a 1 minuto de Maraduna, a 872. Iniciou a redução de velocidade. Reduzindo a velocidade, descendo para 2000 pés. Poderia confirmar o ajuste? 012. 0012-6258. Azul 2, 7, 1, 3. 7, 1, 3, completa final, 2, Salvador, 118, 9, 5. 7, 8, 9, 5, Azul 2, 7, 1, 3. Thank you. Salvador, uma boa noite, é o Azul 2713. Boa noite, Azul 2713, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso pistola 0, 1012, ajuste com o Azul 2713. Curta final, estimar 6, Salvador, 1-1-8, pessoal 95, como o povo, estimar 6258. Com a chave para a utilização de prática.